é um geninho. Se me levar pra sua casa, eu vou. Se me levar pra sua cama, eu vou. Se me levar pro edredom, eu vou. Se quiser um beijo na boca, eu dou. Se quiser um amor gostoso, eu vou. Se quiser uma fugidinha, eu dou. Entre quatro paredes, se me pedir eu dou. Me pede sacanagem, tapinha com amor. Eita, love gostoso, que essa morena faz. São 5 da manhã, ainda tá pedindo mais. Quer mais, quer mais. Lá vai. Se me levar pra sua casa, eu vou. Se me levar pra sua cama, eu vou. Se me levar pro edredom, eu vou. Na boca, eu dou. Se quiser um amor gostoso, eu vou. Se quiser uma fugidinha, eu dou. Lá vai. Entre quatro paredes, se me pedir eu dou. Me pede sacanagem, tapinha com amor. Eita, love gostoso, que essa morena faz. São 5 da manhã, ainda tá pedindo mais. Quer mais, quer mais. Lá vai. Se me levar pra sua casa, eu vou. Se me levar pra sua cama, eu vou. Se me levar pro edredom, eu vou. Se quiser um beijo na boca, eu dou. Se quiser um amor gostoso, eu vou. Se quiser uma fugidinha,